chegou o menino do Egito, Buruburu! Meu carro tá assim, mecânico, desse jeito. Eu liguei pro mecânico e ele perguntou qual o barulho que o carro faz. Eu falei pra ele assim, ó. Quando eu bato na chave, ele faz assim, ó. Desse jeito. O taco, taco, taco e não pega. O taco, taco, taco e não pega. Puxa aí, Dinho. Taco, taco e não pega. Taco, taco, taco e não pega. Taco, taco, taco e não pega. Juro, bebe a gravação, é.